Opa, e aí pessoal? Está começando mais um podcast, Limbo Podcast. É esse nome ruim que eu escolhi para o meu podcast. Não tive uma ideia melhor, então vai ser esse nome mesmo. Fique comigo, se você não é sensível, moralista e pau no cu, o tema escolhido de hoje é sobre pornografia. Então, se você é muito sensível, não gosta de ouvir palavrão, não gosta de ouvir coisas sobre sexo, então tem outros tipos de entretenimento para você consumir, tipo, sei lá, ouve outra coisa. Não, aqui não é para você. Eu querendo audiência, eu já expulsando as pessoas que estão me vindo. Ah, tudo bem, tudo bem. Por que que eu escolhi esse tema? Porque ele é um tema que as pessoas são meio ignorantes. Não que eu não seja ignorante, na verdade, eu me coloco nesse patamar entre as pessoas mais ignorantes que existe, mas eu sou um ignorante que tento entender as coisas. Eu não sei de nada, mas eu tento de alguma maneira buscar a compreender um determinado assunto. Ainda que eu seja burro, ainda que eu seja extremamente limitado, mas eu tento de alguma forma entender qual é o mecanismo daquilo lá. Então eu vejo as pessoas com bastante preconceito acerca de pornografia. Então eu quero primeiro, antes de entrar no foco, antes de entrar no âmago do tema, eu quero dizer aqui que sim, há diferença entre homens e mulheres. Ainda que muitos querem colocar homem e mulher no mesmo patamar de personalidade ou de pessoas iguais, não. Homens e mulheres são diferentes. Homem tem uma característica, mulher tem outra característica. Quer dizer que homem é melhor do que mulher? Completamente não. Quer dizer que mulher é melhor que homem? Também não. São pessoas que têm o mesmo valor como vida, como ser humano, como indivíduo, mas que são diferentes na sua maneira de enxergar o mundo e na sua maneira de se relacionar com as outras pessoas e de se relacionar com aquilo que tem no mundo, como a pornografia. O homem se relaciona com a pornografia de um jeito e a mulher, ela se relaciona de outro. É claro que quando nós colocamos em pé de grandeza e de valorização, os dois se equiparam. Mas quando nós falamos acerca de sexualidade, existe uma diferença clara entre homem e mulher. Homem, ele tem muito mais apetite sexual do que a mulher. Talvez pela sua criação, talvez. Talvez pela sua condição biológica. Eu acho que também influencia bastante. Eu acho que a condição biológica é o que mais agrava no comportamento do homem, no comportamento sexual do homem, do que o da mulher. Homem, ele foi feito para fazer amor. É isso. Nós fomos criados para amar. E se você reparar, eu não sei, eu não estudo ciência, eu não estudo biologia. Mas falando acerca do corpo, a mulher, ela é muito mais atraente do que o homem. A mulher, ela é mais bela do que o homem. A mulher é mais desejável que o homem. Mulheres têm seios grandes, bundas grandes, têm cabelos enormes, cílios grandes, boca carnuda e, sei lá, cheiro de monange. Mulher foi feita para ser atraente. Homem não. Homem não é bonito. Homem não tem a beleza da mulher. Homem não tem a condição atraente da mulher. A mulher, biologicamente, ela foi feita para ser desejada. Ela foi feita para que o macho olhar para ela e desejá-la a ponto de querer procriar com ela. Eu não estou dizendo aqui que mulher foi feita para procriar. Longe de mim isso. Não estou dizendo aqui que mulher foi feita para fazer sexo, para ser objeto sexual do prazer do homem. Mas se nós olharmos, nós vamos ver que mulher é muito mais atraente, muito mais bonita e muito mais bela do que o homem. Porque ela foi criada, feita, a natureza formou a mulher para isso. Tanto que o homem, ele não é atraente. Ah, não, que a mulher, tanto que a mulher, ela não se atrai por homem. Ela não olha um homem e fala: "Caralho, eu quero muito foder esse cara". Não. Homem já é diferente. Homem, quando vê uma mulher muito gostosa, é no estalar do dedo. Eu quero comer essa mulher. Eu quero transar fortemente com essa gata, com essa mulher maravilhosa. Olha a bunda dessa mulher, olha a boca, olha esse peito. Homem, o estalar sexual do homem na hora. A mulher não, a mulher precisa ser conquistada. A mulher precisa saber que aquele homem é confiável. Ela precisa. Não que não exista mulheres. Não que não exista mulheres que transem com homem pela primeira vez. Não existe. Existe essa mulher. Existe essa categoria de mulheres. Mas nem a maioria, a grande porcentagem, não é assim. A mulher se atrai por aquilo que o homem é, por aquilo que ele representa. Por aquilo que ele pode proporcionar para ela. Não estou dizendo aqui que mulher é interesseira, longe de mim. Mas as mulheres, elas filtram o homem. Elas, o mecanismo do cérebro delas filtra qual é o homem que vai ser gentil, que vai valorizá-la, que vai proporcionar a ela uma vida boa, uma vida estável, um macho que possa suprir todas as suas necessidades materiais, afetivas, que possa ser um bom pai, um bom marido, que um homem que é um bom filho. Para o homem, isso é muito relativo. Eu estou dizendo no primeiro contato, quando você vê um homem, a mulher não se atrai por ele. A mulher, para sentir uma atração forte sexualmente, tem que existir um contexto em volta. Um contexto de como o cara é, de como o cara fala, de como ele trata ela, de como ele trata as outras pessoas. Existe um lance de um contexto muito forte para a mulher desejar muito o homem sexualmente. Diferente do homem. Quando o homem olha para a mulher, ele não quer saber se ela é gente boa, ela não quer saber se ela tem um bom caráter, ele não quer saber se ela trata bem os seus pais. Ele só quer enfiar a rola nela. É isso. A gente só quer comer aquele pedaço de carne. Porque o homem, ele vê a mulher como um pedaço de carne. Se qualquer homem que olha para uma mulher super gostosa, a última coisa que ele vai querer saber é se ela é uma filha da puta. Não. A gente quer saber se ela está disposta a dar para a gente. É isso. Porque o apetite sexual do homem é tão forte que faz com que ele fique cego para as outras coisas. É por isso que você vê caras ricos, caras bem-sucedidos, com mulheres super gostosas e completamente burras, alheias de tudo, porque a intenção dele é apenas sexual, não há um interesse pela personalidade dela. Eu não estou dizendo que toda relação é assim, mas estou dizendo que o primeiro contato do homem com a outra espécie é assim, é sexual. E o primeiro contato da mulher com o homem é totalmente diferente. Ela não quer saber se ele tem um bíceps forte, se ele tem tanquinho. Não, ela para tentar se relacionar com o cara, ela precisa de todo um contexto que vai fazer com que aquele cara que está se apresentando para ela ali vale a pena o investimento de tempo, vale a pena ela sair, vale a pena ela se arrumar. De ela estar tá bonita, de ela gastar todos os seus recursos de tempo, dinheiro para aquela relação ali. E nós homens fomos criados para isso, para ver a mulher como objeto sexual. Isso é certo? Claro que não. Mas nós fomos criados assim. Nós fomos criados desse jeito. E a pornografia, ela tem um certo tipo de importância na vida do homem. Primeiro, porque a maioria dos homens são frustrados sexualmente. A maioria. A maioria dos homens tem uma demanda sexual que não é compatível com a sua realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós sentimos muito mais vontade de transar do que a oportunidade de transar. Nós sentimos tanta vontade e essa vontade não é suprida. Então, primeiro, a pornografia, ela ocupa um espaço de falta de. Como é que eu posso explicar essa merda? Ai, por isso que eu sou ignorante. Eu tenho alguns pensamentos, só que eu não consigo expor eles aqui. Eu não consigo explicar. Como eu posso dizer? O homem, ele possui um apetite que as oportunidades não condiz com essa demanda do homem. O homem tem uma demanda sexual, mas ele não tem oportunidade de suprir essa demanda. É isso que eu quero dizer. O homem, ele não tem oportunidade de saciar todo o desejo dele sexualmente. Ele não tem essa oportunidade. Ele não acorda de manhã e tem uma puta de uma gostosa do lado dele que ele simplesmente pode acordar ela e eles transar loucamente. O homem não tem disponível, depois do almoço, uma mulher que possa chupar o pau dele. E é isso que a gente quer. A gente quer alguém que esteja disponível para transar 24 horas com a gente, quando a gente tiver desejo. E quando você vê um filme pornô, você está suprindo uma necessidade, primeiro, biológica. Porque a necessidade que você tem de transar não é suprida por uma demanda real. Então você tem que ter uma espécie de compensação virtual desse desejo loucamente que você tem de transar. É por isso que a gente se enfia na pornografia. É por isso que a gente tem esse apetite de entrar em um site pornô e ver uma mulher recebendo um rola na buceta. Porque a gente quer ser introduzido, a gente quer isso pra gente. A gente quer ser introduzido nesse mundo. Só que a gente não tem oportunidade. A gente não é bonito o suficiente, bem-sucedido o suficiente, a gente não é charmoso o suficiente, a gente não é gente boa o suficiente para conquistar uma puta de uma gostosa para estar tá disponível pra gente 24 horas pra gente enfiar a rola na buceta dela. É isso. Então, quando você tem um site pornô que te introduz nesse mundo que não faz parte da sua realidade, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque você, cara, eu queria ser aquele cara ali. Eu queria estar com aquela mulher ali. Então você acaba se masturbando, porque você tem um apetite que não condiz com a sua realidade. Então, no meu entender, primeira coisa, a pornografia, ela tem uma importância na vida do homem, primeiro, para suprir uma necessidade biológica, natural do homem, que é de fazer sexo toda hora. A gente tem esse apetite. E segundo, o nível de exposição da pornografia, ela é tão alta, é um nível de exposição, de intimidade tão grande, que é atraente você assistir. É atraente você olhar e você ver, olha isso, olha o nível de exposição, de intimidade que eles estão expondo para todo mundo, cara. Olha, eu tô vendo a xereca. Eu tô vendo a xereca de uma mina. Eu tô vendo o cu de uma mulher. Quando a gente. É porque a pornografia e a exposição sexual, ela se tornou algo tão natural, tão banal na nossa vida, que a gente olha e a gente vê que tomou uma normalidade tão grande que é louco você olhar alguém, as partes íntimas, e não ficar escandalizado com aquilo. Porque é um nível de intimidade muito grande, cara. Imagina você na rua e de repente, sei lá, sua roupa some e seu pau fica na frente de todo mundo. Imagina você dentro de um shopping, sua roupa some, do nada, pum, desaparece. E de repente você está exposto sexualmente, as suas partes sexuais estão expostas para todo mundo olhar. Isso é louco. Mas a gente não tem esse impacto dessa realidade, porque é tudo virtual, tá do outro lado da tela, tá em outro contexto, tá em outro lugar, tá em outro tempo. Então a gente não tem essa exata noção de que o nível de intimidade e disposição é tão alta que faz com que a gente seja atraído para aquilo lá. É por isso que quem critica pornografia e quem assiste Big Brother é hipocrisia. É totalmente hipócrita, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa você assistir Big Brother e você assistir pornografia. Por quê? Porque você está vendo a intimidade de outra pessoa. Você está se colocando num papel de onisciente. Você está ali, do outro lado da tela, onde tem algo acontecendo do outro lado, e você, primeiro, ninguém está te olhando, você não está sendo exposto, e você está vendo outra pessoa sendo exposta à sua intimidade dela. Tá lá gemendo, recebendo rola, sentando no pau, chupando piroca, recebendo esperma na cara. Então você está vendo uma pessoa numa extrema intimidade. É a mesma coisa com o Big Brother. Você vê uma casa onde existem pessoas se relacionando, às vezes, não todo tempo, uma relação sexual, mas você vê como é que ela fala, como é que ela interage, como é que ela dorme, como é que ela acorda, como é que ela toma café, como é que ela nada na piscina, como é que ela senta, como é que ela ri, como é que ela chora, como é que ela se. Quais são as suas inseguranças, qual é a sua personalidade. Então você se coloca num papel de observador de uma intimidade do outro. Você se coloca num papel como se fosse Deus, como se fosse ratos de laboratório dentro de uma caixa, e você fica em cima observando aquilo que está acontecendo ali embaixo. Então é a mesma coisa. Então, essa necessidade psicológica que a gente tem de ficar observando o outro e se sentir incluído naquela realidade que não faz parte da sua, ela está presente e ela é atraente. É por isso que pornografia é o que mais é consumido na internet e é por isso que Big Brother bate recordes e recordes de audiência todo ano, porque você se coloca num papel que não era para você se colocar, cara. Não era para existir pornografia, não era para existir Big Brother. Mas tudo que existe, ele vem para suprir uma necessidade da gente. É a mesma coisa com esse podcast. Esse podcast eu fiz ele para ele suprir uma necessidade que eu tenho de me comunicar. É isso. É isso. É isso. Ah, até cansei. Eu acho que eu não soube explicar. Ah, é por isso que o homem gosta tanto de pornô. Primeiro, a gente sente uma necessidade monstra sexual. A gente sente, cara. E é uma merda, não é a gente quer se vangloriar por isso. Não. Eu acho que a maioria dos homens não queria ter esse apetite tão grande sexual. Por quê? Porque não condiz com a nossa realidade. Você ter um apetite enorme sexual e você não ter como suprir esse apetite é frustrante. Por isso que a maioria dos homens são frustrados. São inseguros com relação à sua sexualidade e busca a todo tempo esse prazer. É por isso que muitos eles por isso que o homem, cara, é uma coisa muito louca. É por isso que a maioria dos homens são alcoólatra do que as mulheres. É por isso que a maioria dos homens são viciados em cigarro mais do que as mulheres. É por isso que o homem gosta mais de esporte do que as mulheres. É por isso que o homem ele se coloca em todos os aspectos da humanidade de uma maneira muito intensa. Porque a sexualidade do homem é tão frustrada que em tudo que ele coloca a cabeça, ele vai de uma maneira muito radical, muito intensa. Porque ele quer suprir essa necessidade dentro dele. Porra, agora meu cachorro começou a latir. Cala a boca! É por isso que o homem é assim. Por isso que o homem é violento. Por isso que o homem, ele é muito explosivo. Eu não quero aqui também colocar tudo culpa na sexualidade humana e dizer que o homem ele não tem controle sobre as suas atitudes e seus desejos. Não, eu acho que nós temos controle e nós temos a capacidade de controlar todos os nossos impulsos sexuais. Mas eu estou dizendo que existe um nascedouro para todas as atitudes do homem que são potencializadas a uma grandeza que, se você não tiver força suficiente, controle suficiente, você se perde em qualquer coisa. Seja em toda a área da sua vida. Ah, eu acho que eu já falei demais. Já falei demais. Valeu, pessoal.